Corpo Curu, nomeia Zé Cola, Pista 10, curva direita, Dael, Liga, Vinícius, 1965, o controle, transponder, 4-4-1, proteger aqui na 9, azul, 4-0. Confirmado, chame pronto para puxa e acionamento, azul 406. Conseguindo, fora o fone. Ok, ok, autorizado, pouso, né? 240 graus, 62 nós. Zero. Fono trip 3, decola ao 50, controle 19, decimal 35. 1935, obrigado, Bono, 333. Gordo 74, após a passagem do tráfego Embraer 10 na curta final, 10 ali mantém. Agora após a passagem do tráfego ali mantém. 1333, boa tarde. Bono 333, controle, meu cordial, contato radar. Juliette, portão 03, gol no 648. 03, gol no 648, muito obrigado, bom final de semana. Igualmente. Controle, por gentileza, o 6326 pode voar direto do TAP para não evitar formações em cima de mares? Ok, 6326, eu não sei se facilita voar direto do UNA, confirme. Reporte solo controlado. Tá bom. Essas formações. Olho é Serra Verde, visual com campo aqui pelo setor norte rotatório. Próximo do campo 5 milhas já. Positivo, Serra Serra, chame a torre, 1-8-6. Torre 18-6, grato, apoio do controle, Serra Serra. Boa. Vamos agradecer, senhor, bom serviço aí todos. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, é o Papa Sanguinense, Serra Serra, muito boa tarde. E aqui, Serra Serra, qual a parte que vai prosseguir? Quando autorizado para a cabeceira 17, ou direto para o Pátio 4, é um helicóptero. Estamos aqui afastado do campo 4 milhas pelo setor norte. É o Pátio Serra 4, é isso? Afirmativo, Pátio 4, se autorizado direto. Tá ok, no presente está autorizado prosseguir direto ao Pátio 4, reposto solo controlado, vento 250 graus 0629, ajuste 1013, chuva leve. Sem as informações, informarado solo controlado, linha certa, sem interferir com o 17 nem com o 10. Positivo. Frequência. Gordo 74, autorizado a decolagem, pista 10, vento 250 graus, 049. Primeira decolagem agora. Posso estar dando 0, pronto. 3401. 3401, após a rolagem do Hércules Força Aérea, ali mantém, pista 10. Após a rolagem ali, mantém, 5401. Salvador, boa tarde, só formei o Golfo Carvalho ali, na frente da bandeira. Golfo Noval Malema, esse é o controle, Salvador. Ajuste 1013, desça para 6000 na chegada a Bump e acione a identificação. Victoria Salvador, marque Juliet Delta para o táxi. Ligação da Lima, o 9660. O controle, o 6326 está fazendo um pequeno desvio aqui, curva na esquerda, foi a 020, com mais 5 milhas. 020, ciente, eu tenho um tráfego à esquerda, o Mike Bravo uniforme. Está passando 13.400 em descida para 5.000. Sugiro que o senhor aumente a sua razão de descida, Oceano 6326, em descida para 2.000 pés. Vai incrementar a razão e após desvio pode voar a duna. Possível? O Oceano 326 é positivo. Incremente a razão de descida, após o desvio o senhor voa direto duna. Golf Novo Alba Lima está muito veloz, velocidade 250 nós a partir de agora. Controle Salvador, boa tarde, Gordo 74 decolou, está cruzando 2.300 pés da Euleda. Gordo 74, este é o controle Salvador, está em contato radar na saída da El. Papa Romeu, Golf Novo Alba Lima, em descida para 6.000, velocidade 250 nós. 250 para 6.000. Mike Bravo uniforme, na descida para 5.000, tráfego posição de 1 para 12 horas, 10 milhas, aeronave da Oceania passando 7.200, autorizado para 2.000 pés com o desvio à esquerda. Você está cruzando 120, o Mike Bravo uniforme. Gol 1333, chame Recife 13325. Podia confirmar a frequência, por favor? Uno 3325. 13325, obrigado. Controle Salvador, papapá, Alfa Charlie Mike. 220 graus, 04 nós. Tudo decolagem, Marcelo. 7023 a mão, Alfa Charlie Mike. Mike Fox Sierra, desça para 5.000, voo ITAP 1013, aciona a identificação. 13, identificou, vai voar ITAP, 5.000, mais qualquer. O Alfa Charlie Mike está em contato, radar. Mike Fox Sierra, contato, radar. Sierra. Zero 326 já girou à direita para a duna. Trip 5401, decola 57, controle 19, decimal 35. 19, 35, é isso? Isso aí. Obrigado, um bom fim de semana. Obrigado, igualmente, por favor. Você vai manter essa prova. Controle 35431. Correção 5401. Operator Delta System 3154 with information Romeo passing 180.2150. Delta 3154 clean to 6000, speed CODB 250, mod arrival altimeter 1013. Roger to 6000, we reduce to 250, Delta 3154. Salvador, bom dia, boa correção, boa tarde. 5401. 5401, controle. Mantendo o perfil da EL. Autoriza voar da EL da presente, direto? Positivo. Está autorizado completar a saída. Não voe para da EL, pois existe tráfego. E uma outra informação de vital importância para esse controle. O senhor está decolando com o transponder acionado Alfa 2000? Agora, ok. Suba para o nível autorizado ainda na saída da EL. Tem um C-130 que decolou à sua frente. O senhor deve ter visto ele no solo ou ouviu o barulho. Ele está afastado agora 9 milhas de Salvador, passando 080 para o nível de voo 180. O TRIP 5401 ainda na saída da EL, passo 050, está em contato, radar. Para o 180 inicial, tem o mesmo tráfego, não esquece, o 540. Tower 3154, doing a deviation to the left side, heading 045 to avoid a weather. Okay, you are clear. Okay, thank you. Ciano 6326, interceptou o localizador. Agora sim, localizador está. Deu sinal de vida aqui, senhor. Ah, positivo. Golf, Nova Lima está sob vetoração. Direita proa 235, desça para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Direita 235, até 2000 pés, limitado pelo localizador, Golf, Nova de Lima. Mike Bravo, uniforme, após Itap Duna mantendo 5000, será vetorado para sequenciamento. Itap Duna mantendo 5000, guardando sequenciamento. O Mike Bravo. O Oceano 326, qual é a sua velocidade agora? 22, se o senhor quer que acelere para agilizar alguma próxima? Eu gostaria que o senhor aumentasse a velocidade para 250 a mais até Duna. Aumentando, até Duna. 62, 63, 26. Gordo 74, controle. Escuta. Curva à direita e voe para Ilhéus. Direita, Ilhéus, Gordo. Gordo 73. Controle, Mike, Juliette Delta. Mike, Juliette Delta, controle Salvador, contato radar. Lima, Juliette, Bravo Delta. Posto na Quebec para o cruzamento, Bravo Delta. Vou encontrar Quebec para o cruzamento, direto. Alfa Charlie Mike, 4000. Fox Serra, desça para 3000. 3000, mais um pouco tempo. Sete quatro, a razão de subida que está empregando. Ok, trip 5401, razão de subida. Positivo, está com a razão superior ao tráfego à frente, ele está à sua frente 8 milhas, só prossegue na subida para o nível 300. Paciente, o 300, autorizado, você quer que aumente um pouquinho a razão? Seria interessante. Ok, aumentando aí. Golf Novembro Lima, descida para 2000 pés. Descida para 2000, Lima. Fox Serra já livrou 6 mil para 3 mil. Afirmativo, senhor. Country 154, client you 7000, because you have a traffic ahead. Golfo da Vova Lima, curva à esquerda. Vou na proa 130 para o localizador, 2 mil pés, foco estabilizado. Trip 5401, como tem retorno no TICAS, observou que superou o tráfego à frente. Retornada a velocidade. Eu agradeço a sua colaboração. Imagina. Ainda mantendo. O Oceano 326, agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir para aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre 1186, Oceano 326. Viu, amigo? Boa tarde. Boa. Alfa Charlie Mike, vamos descer para 2000. Para 2000, Alfa Charlie Mike. No X-Ray. Oceano 3, 2000. Reporte avistando, é o número 1 para pouso, vento 200 graus, 049, ajuste no 013. A gente vai reportar avistando, 63, 2000. Mike Bravo, uniforme, após Duna, vai voar na proa 3620, sob vetoração. Mike Bravo, uniforme. Salvador, 6314, acionando 170, cruzando para 1960. Boa tarde, com a Romeu. Boa, Oceano 314, desça para 8000, 1013, chegada a Mari, 250 nós na velocidade. 8000. Romeo 1013 na Mare necessita 18 quedas, senhor, pro 040 por aproximadamente 40 milhas. Está autorizado, Digio. O trip 5401, chame Recife 13325. 25, muito obrigado e um bom fim de semana. Muito grato. O Gordo 74, chame Recife, frequência 13325. Recife 3325, Gordo. Golfo Novo Lima em aproximação, chega o trem, aguarde o trem Xerense. Roger, Radar Vectors heading 050, your limit is the localizer, descending until 5000. Roger, descending to 5000 millimeters, the localizer is on heading 050, that's 0154. Golf November Lima aguardando transferência de comunicações. 6314, oceano confirmado para 8000, 0800, senhor. Oceano 6314, 8000 pés. 8000 com 1903, 6314. 0, navegante, a torre informa operação visual, chuva nas vizinhanças. A intenção do Mike Bravo uniforme, pousar na 17, possível vetoração. Positivo, vou na proa 060, em descida para 3000 pés. 060, 3000, Mike Bravo uniforme. Fox Serra, 3000 pés após Itapeduna. 3000 pés após Itapeduna, mais Fox Serra. Vamos ali, uma torre 1186. Total 3154, ranking 050. 5000 with the altimeter 1013. Roger, 5000, 1013, 3154. 65, está com 111 a bordo, Antena Ribeirão Preto, 4 horas e 20. Redução para 150 nós. De prova uniforme, descendo para 2000. 2000, uniforme. Ponte espera da aula 0, final do trabalho. Charlie Mike, você vai pousar na pista 10? Veja o visual. Está operando o visual, então recebi. Pouso pista 17. Vamos descer para 2000, ainda mantendo a proa descida. Está ciente? Mantendo para 2-1, mantendo ainda a proa de Duna. 3154, right heading 080 to the localizer, clear 24000. Roger, 24000, 080 to the right, turn 3154. Mike Fox Serra, vetoração, vou na proa 90, 090, fora de comunicações, vou ir para Simbra, a magnética é 360. Alfa Charlie Mike, vetoração para sequenciamento, pouso pista 17, esquerda pro 065 e descida para 2000. Alfa Charlie Mike. Golfo November Lima, tem autorizado pouso, vento 190 graus, 0612 a nós. Oceano 6314, desça para 5000. 5000, 0-0-3-6-3-1-4. O Mike Bravo uniforme tem o campo à vista, pode curvar à direita para o 7? Positivo, Mike Bravo uniforme, está autorizado girar à direita para a final da pista 7. E o uniforme girando agora, chama a torre ou não? Ainda não. Da 3154, client 2000, speed should be 180 for traffic coordination. Da 3154. Informação, Romeu. Pantanal 4710, desça para 612000 com 1013, a chegada é a mais. 6000 com 1013. Oceano 6314, em descida para 4000. 4000 903, 6314. Mike Bravo Uniforme, eu agradeço a sua colaboração. Vou chamar a torre agora na frequência de 1186, checando o trem, bom pouso. 18000, obrigado. Controle, Mike, você pode transferir para 2000. Não, 3 mil pés, Mike Bro. Mike Fox Serra. 3 mil pro 90. Ok, pro 90, 3 mil, Mike Fox Serra. Você vai pousar na pista 10? Não, no 71. Positivo, então o senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai manter 3 mil pés, que eu vou passar o senhor por cima de um Airbus 320. Ok, atingindo agora 3 mil, Mike Fox Serra. Alfa Charlie Mike, direita pro a 95. 065, pode disparar pronto. Azul 4065, após a passagem do tráfego na curtíssima final, a linha e mantém pistão zero. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 4065. Ah, qual é o papo, meu? Avistou a 1500. Avisar o acionamento, reporte para o táxi. O Mike de Boss Gota. O Alfa Charlie Mike, o senhor está liberado para a final da pistão 7. Tem como prosseguir? Afirmativo, Alfa Charlie Mike. Ok, vamos prosseguir final agora, pistão 7, aguarde transferência. Alfa Charlie Mike. Tá dando meu pé? Livre. Alfa Charlie Mike. Papa Romeu Golf, Novembro Lima, Salas 1-1, livrar direito no 2-1 do décimo 9. Botanal 4710, descer para 5 mil. 4710. Alfa Charlie Mike, eu agradeço a sua colaboração. Vamos checar o trem, chamar a torre na frequência de 1-1-8-6. Salvador, Papai Romeu, Golf November Lima. Golf November Lima, é, pátio de estacionamento é o pátio 3 ou o pátio 5? Aqui, Salvador, Papai Alfa Charlie Mike. Papai Alfa Charlie Mike, está presente, reporte ao final de 2 milhas, capoeira no 7. Tomara pista livre, vento 2,0 graus, 0,4 nós, ajuste no 0 no 3. Tomara Alfa Charlie Mike. One of 5-4-6 miles passing over the altar, completing approach, check landing gear, contact the tower, frequency 1-1-8-6, over. 3-1-5-4. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Ken. Ok, pode fazer o backtrack e a estação ali em frequência. Ok, obrigado, papai. Total, a distância 3-1-5-4, establishing localized, this is the VT, né? Tower 54, report check finding the gear now in lock to wind 200 degrees 04 knots. Altimeter 1013. Roger 1013, can you confirm how the runway is? Is it wet? Runway is wet. Thank you. Alpha Charlie Mike, autorizado pouso pista 17, vento 200 graus, 04 nós. Alpha Charlie Mike. Azul 4065, Mercado 13, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, 4065. Salvador, bom dia, Azul 4065, veiculou na saída da El, vai voar Leda, depois Bridge. Falou tudo, tô em contato, radar Azul 4065. 4065, sobe ao nível 360. Positivo, capitão, está autorizado o localizador ILS. 4-4-0-0-3. Positivo. Como eu vou aproximar uma aeronave de pequeno porte para a pistão 7, eu preciso aumentar a separação. Logo, o senhor vai reduzir para 180 nós. Agora, reduzindo 63 no passo. Fox Serra já cruzou o localizador, deixou o Airbus à direita. Vamos descer para 2 mil pés ainda na proa 30. Proa 30, mantendo o Mike Fox Serra. Descer para 2 mil pés. Afirmativo. Dentro em breve eu vou lhe autorizar a final da pistão 7. Ok, tá aguardando, mas pode ser. Botanol 4710, vetoração para sequenciamento. A proa é a 050, altitude 2000, limite ao localizador. 50 de proa, 2000, limite localizador. 154, clear to land runway 10, wind 190 degrees, 04 knots. Roger, clear to land, 3154. Mike Fox, Sierra, direita pro 090. Direita 090, descendo para 2000, Mike Fox, Sierra. Positivo. A informação do controle, só tem boa visibilidade no setor? Positivo, senhor. Ok. Então façamos o seguinte, está autorizado prosseguir a final pistão 7, aguardando transferência de comunicações. Com relação àquele Airbus que eu lhe informei há pouco, ele está agora 3 milhas para o toque na cabeceira 10, ok? Ok, mais qual que você é. Mike Fox Serra, redução para aproximação e cheque pré-pouso. Cheque pré-pouso, Mike Fox Serra. Estaciona ali, frequência Mike. Mike Fox Serra, vista cabeceira 7. Demagível, senhor. Ok, chame a torre 1186 12 para pouso. Vai chamar a torre 286, Mike Fox Serra. Mike é com vento autorizado o táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Torre, boa tarde, Zapatango, Mike Fox Serra. Vamos ingressar na perna do vento da 10 para interceptar o sinal da 17. Vai prosseguir para pôr no 17 ou no 10, confirma? 17, ó. Agora alinhando na final da 17, Mike Fox Serra. Ok, sente então que tá na final, já tá visual com o 17? Negativo, senhor. Ok, reporte visual, cabeceiro no 7, vento no 90 graus, 0619, ajuste no 03. Ok, Mike Fox Serra. Positivo, autorizado nessa prova para 10.000. Oceano 314, eu agradeço a sua colaboração. Vamos prosseguir em aproximação ILS, checando o trem, chamando a torre. A frequência é 118612, é o Oceano 314. 18.6, chama lá, disponha, até mais. Até. 754, transfere 7 da Rocha. Bom, 754, aciona identificação, vão descer para 8.000, ajustado em 1013 na chegada Bonf, pista 10. 8.013 na bosta, liberado das edições, Jorge Cruz? Tá liberado, capitão. Muito grato. Mike é coveta após a passagem do tráfego ali e mantém na cabeceira. Tráfego ali, mantém. Hey, Juliet. Roger, we report for taxiway Juliet, 3154. Mari, chegada Mari, pista 10.013. Controle Salvador. Boa tarde, eu sou 4732. Lift taxa à direita, pode ser. Mais de 5, ligando à direita, mais você, a graça. Azul 4032, controle Salvador. Boa tarde, está livrando 170 para 150 na proa de Mari. Boa tarde, você tem condições de voar para Itape? Azul 4032. Tem condições, Itape. Ok, Itape 612.000.013 autorizado. Itape 612.000.013, 4032. Ajuste 1013, chuva leve na roda. Confirma o vento, senhor? Vento de 180 agora, 180 com 062. 763, 1393, prossiga. Confere 393 com o plano instrumento, Salvador Natal, serviço de saneamento. Controle para a cópia? Pronto para a cópia, o Fusério no 393. 0393 no